sinal da cruz. Sempre que sair de casa, peçam bênçãos pra Jesus. O itinerário é violento, o mundão tá daquele jeito. Os cara no peão de moto, pode crer que é suspeito. Não confie em ninguém, tem que tá sempre ligado. Dorme com o olho aberto, um no peixe, outro no gato. Tem que saber cada pedra onde você põe o pé. Pra sobreviver aqui, tem que ser com muita fé. O respeito é a chave, então aprenda a respeitar. O respeito conserva os dentes, aqui em qualquer lugar. Vaidade, ambição, faz os manos sonhar alto. Moleque na fissura, louco pra fazer assalto. O crime te seduz, mas o fim é cemitério. Se tromba com os homens, vai direto pro inferno. E combate o mal com repressão e violência. Você colhe o que planta, e a morte é consequência. Quem tem fome quer comer, de qualquer forma vai buscar. Põe a arma na tua cara pra roubar teu celular. Ninguém nasceu pra ser rato, nem viver igual cachorro. Nem rasteja feito cobra, nem tá na lama que nem porco. Aí, vocês aí que tão pensando que vai entrar pra vida do crime pra ser respeitado e ter grana, pensa mais um pouco, mano. Não é assim que a banda toca não, valeu? As coisas acontecem de forma diferente no final. Carinha quer ser respeitado, o karma é fácil, né? A covardia vem na noite sem respeito e fé. A confiança tá acabada, os cara vê, dão ré. Mas eu tô bem, vou além, nem sei de qual é. Foi ontem dois cara numa moto me pararam, pedir informação. Que horas são e tava armado? Eu sei tá complicado, né não? Tomar cuidado, os molequinho hoje em dia anda muito afobado. Uns cara se acabar no alto, outros não corre. Os que bebe tão tudo vivo, e ainda corre. Só a família vai chorar se você morre. Cadê quem disse qualquer treta nós resolve? Pegar na arma eu poderia, cê sabe bem. Mas não pegou, tô feliz por você também. Tá perigoso todo dia e só aumenta a criminalidade, o medo e a decadência. Mas um morreu e quem matou não se importa, não se importa. Essa história se repete na quebrada, mas alguém da família quer ter vingança, quer ter vingança. Porque a ferida no peito nunca sara. Aí, vendo essas histórias, essas fitas, passa um filme na cabeça. Vários moleque envolvidão com crime, se acabando nas drogas. Treta, tiro, morte, faz do nosso dia a dia um filme de terror.